Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos escuta pelas frequências clássicas e tradicionais da Atlântida, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Você que nos ouve pela internet, nosso abraço também de muito obrigado. Você engorda o auditório virtual da Atlântida em 15 mil pessoas. São 15 mil pessoas. É o auditório engordando. Vai enchendo. Ah, meu Deus. Estamos chegando com o Pretinho pra Coca-Cola. Abra a felicidade. Nunca esquei. Um cervejão, se beber, não dirija. E neste Dia dos Pais, seu pai merece ganhar um Claro da Colombo. Dia dos Pais é na Colombo. Vambora, amiguinhos. Fora Everton Cunha. Boa tarde, olá. Como é que está? Beleza, boa tarde, Porazinho. Tudo bem, Porazinho? Oi, oi, oi, Feté. Tudo certo, Porazinho. Fala, KG. E aí, beleza? Boa tarde. Fala, Maurício Amaral. E aí, brother? A estrela móvel deste programa é o Homem Galvão Criolo. Neto Fagundes. Fagundes. Fagundes. Fagundes. Fala, meu compadre. Meu compadre. Tô tranquilo, hoje, meu compadre. Tô nervoso. Percebe que o único que não consegue se expressar e cumprimentar é tu, né? É ele mesmo, né? Durante toda a rodada de apresentação, todo mundo fica quieto pra cada um falar o seu negocinho e tu não consegue, né, compadre? Não, tem a sequência, cara. Meu compadre vem depois. Lamentável. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a galera do Pretinho. Vamos até as duas nesta quinta-feira, 5 de agosto de 2010. Ô, Magnata. Que é, Pause? Eu posso falar um negocinho também na apresentação. O que tu quer falar, Pause? Chá de boldo. Hoje é chá de boldo. Temos aí um boldo legal. Boldo. Chá de boldo. Não, chá de boldo. Quem almoçou legal, né? Tá legal. Fazer a digestãozinha. Fala comigo, passa ali na banquinha, na saída do estúdio. Boa, isso aí é bom, porque hoje é dia da farmácia. Ah, é? Hoje é dia do... É dia nacional da saúde, na verdade. Pô, e também, consequentemente, daí dia da farmácia. Né? Muito obrigado a você que presta atenção no programa enquanto o programa tá rolando. Farmácias Panitz. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Panitz ou Panitz? Era Panitz? Olha, KG, isso não é relevante, eu acho, hein? Não é relevante? Não, tô tentando ver se os colegas lembram. Tu lembra da farmácia Panitz? Eu lembro, daí elas se separaram, ficou a Panvel pra um lado e a outra pra outro lado, que eu não lembro. Vocês são velhos aí, meu. Eu só me lembro da Panvel, cara. Eu lembro também. Mas isso eu lembro, cara. Em Porto Alegre. Lembro da Finab, só. O cara que tá nos ouvindo lá em Cacimbinhas do Sul, no Paraná, não tá ligado. Lá em Cacimbinhas, legal. E foi o KG que deu a ideia de tirar o PH e botar F de uma vez. É, foi. De farmácia. É. Tá bem. Porã, vai sentar, Porã. Por favor, cara. Olha. Duas vezes. Saco, cara. O Porã não tá legal, Porã, hoje, cara. Ai, cara, eu tô legalzão. Tá escrito no Alporã. Meteorologia confirma neve em três cidades de Santa Catarina. É verdade. Nesta quinta-feira, registros aconteceram em São Joaquim, Urubici e Urupema. Uru! É frio aquilo lá. É tudo Uru. O tempo deve começar a mudar na sexta-feira. O frio perde força gradualmente e as temperaturas vão ficando mais amenas ao longo do dia. Ainda deve fazer um friozinho pela manhã e pela noite. À tarde, as máximas sobem um pouco mais. Para o fim de semana, o tempo deve ficar ensolarado e as temperaturas bem agradáveis. Período seco deve anteceder a chegada de uma nova frente fria na segunda-feira, afinal estamos no inverno, né, amiguinho? Tem o áudio. Não acaba nunca. Tem o áudio da neve de Gramado ontem à tarde. Tem áudio. Parece uma máquina de fazer gelo, cara. Vendas de veículos sobem 15% em julho. No mês passado foram comercializados 302.332 veículos em todo o país. No acumulado do ano foram vendidos 1.882.000 veículos. Nossa senhora! Que loucura, né, tio? Muitos deles vendidos lá na Maxim Peugeot, porque o que tem de Peugeot na rua é impressionante. Do livre, né? Verdade. Depois que o cara compra um Peugeot, o cara começa a ver vários Peugeots na verdade, rua, né, cara? É verdade. Sei como é que é isso. Essa é a maior prova de que a gente tem a visão voltada pro próprio umbigo, né? Óbvio. Porque a gente só vê o carro depois que passa a ter o carro. É verdade. Até ter o carro, a gente não via esse carro na rua. E até então era um sonho, até ter era um sonho de consumo. Depois que tem... Boa, todo mundo tem isso aí, cara. Quero um mais novo agora. É que nem mulher, cara. Opa! Atenção, pessoal, Maurício, pode falar. Aquele silêncio. Senado proíbe, cara, isso aqui é o seguinte, vamos, vou deixar por último pra gente abrir uma rodada de debates sobre este destaque aqui. Mais um destaque, então. Mais uma pesquisa. Pesquisa CNT Census mostra intenções de voto para a presidência da República. Na pesquisa espontânea, a Dilma apresentou 30% e Serra 20% das intenções de voto. Marina Silva aparece em terceiro com 5%. Dilma também aparece na frente na pesquisa estimulada. A petista alcançou um percentual de 41% contra 31% do Tucano. A candidata Marina Silva alcançou 8,5% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Tinha que ser proibido pesquisa desse eu tipo. Acho também, né, cara? Eu isso induz o eleitor. Eu também acho, cara. Que induz. Eu não sou favorável. É lamentável. E assim, que pesquisa, tu chuta uma árvore e cai 5 institutos de pesquisa. Sim, aqui. É verdade. E o que isso ajuda numa eleição? O que que ajuda uma eleição? Absolutamente como tu falou, nada. Ajuda a influenciar o voto de quem tá indeciso, né? Claro. E quem é que encomenda? É que tem a origem do negócio que é a encomenda. Encomenda da pesquisa. Quem é que encomenda a pesquisa? Sim, porque toda pesquisa que é feita, ela é publicada. Né? Alguém tem interesse em que esses ou veículos de comunicação ou partidos políticos, né? Mas, por exemplo, o cara que tá indeciso, aí vê que candidato A tá na frente, candidato B tá atrás, se ele é contra o candidato A, ele se decide logo pelo B. Quer dizer, ele induz pros dois lados. Mas o que também não é bom, que também não é bom, porque tu tem que votar naquele que tu acredita e não contra alguém que tu não quer. Porque daí polariza no Brasil, candidato A e no candidato B, entendeu? E aí o candidato C, que tá lá embaixo, o cara vai dizer, pô, não adianta votar no candidato C, porque não vai mudar, ganhar. E essa é uma característica. Vai votar no outro candidato que não é o teu preferido. E já tivemos casos da pesquisa prejudicar candidatos que estavam na frente. Sim, né? Exatamente. Por quê? Não, porque o cara disse assim, bom, esse aqui já tá na frente, eu vou tentar um segundo, que é o meu melhor pra combater o cara. Não, mas aí vai lá. No Brasil, tu vota contra alguém, né? Falando ainda sobre eleição presidencial, hoje é o primeiro debate na TV, né? Vai ser na Band. Isso mesmo. É o primeiro debate aí dos presidenciáveis pro pessoal começar a acompanhar. 21h40. O pessoal que não vai ver o jogo do Inter vai ver o debate hoje. Isso aí. Aí agora sim o destaque comentado que é polêmico. Senado proíbe aluguel de vagas para estranhos em condomínios. Se a proposta virar lei, donos de imóveis residenciais ou comerciais poderão ficar impedidos de alugar suas vagas de garagem a pessoas estranhas ao condomínio. O senador Pedro Simão, do PMDB, explicou que a venda ou aluguel de uma unidade de garagem a pessoa estranha ao condomínio é motivo de vulnerabilidade para todo o grupo, que assim poderá estar recebendo em seu meio pessoa inconveniente. Ah, minha mãe se deu mal lá no botânico. Uma galera se dá mal. É, pô. É. Os dois lados se dão mal. Sim. Só o Senado é beneficiado, não sei com o que exatamente. É, né, cara? Tem tanta coisa pra resolver, né? E os caras vão lá e fazem isso. Eu aluguei pra umas suecas lá, coitadas. Não tinha. Garotas suecas, né? Aquela banda, né? Garotas suecas. Na minha vaga, cara. É. Não, é que eu acho que às vezes o cara também tem que sugerir, quando ele vai dar uma ideia desse tipo, ele tem que sugerir possibilidades, né? Porque, por exemplo, o cara que tem a vaga, às vezes ele é obrigado a comprar, junto com o apartamento, a vaga. Uhum. Já tem a vaga. E ele não tem carro. Sim. Ou seja, seria um caso que ele poderia ser um cara que apresentaria... Bota uma piscina lá. Apresentaria ao condomínio aquele cara que vai usar a vaga. Se tu quiser alugar pra alguém do teu prédio, pode. Agora, tem uma coisa, né, cara? Isso é real. Tu abre a possibilidade de uma pessoa estranha ao condomínio, fora do convívio do condomínio, penetrar no ambiente ali, né? A gente ter chave, concordo ter contigo, controle. Mas a gente falava aqui agora há pouco no Discorama, Maurício e eu, que é o seguinte, tu tem um carro, aliás, tu tem um box e tu quer alugar pra alguém. Tu vai alugar pra quem? Pra um vizinho do prédio do lado, pro vizinho da casa da frente, cara, pro que vizinho trabalha, do prédio ali da esquina. Pô, tu não é Loki, tu não é burro, tu sabe pra quem tu vai alugar o teu box, será? Né? Claro, cara. Será? Pô, tu vai manter uma relação de geralmente ano, sim, geralmente anos é assim com esse como cara. Abre o jornal aí, tu vai ver a oferta de aluguel de box, aluguel de vaga de garagem, pra qualquer um. O cara que chega lá que der a grana... Qualquer um tenta. Claro. Ele olha no jornal e vai lá. Mas se o cara desconfiar e não tiver uma boa, como é que diz, uma boa procedência. É que o Cagê tá falando da relação fria, é verdade. Tem a relação quente, que é a relação de proximidade de um vizinho de prédio com outro vizinho de prédio. Relação com mas eu acho que ao mesmo tempo isso é uma maneira muito autoritária de se resolver a questão, né? Porque o cara que é o dono do imóvel tem o direito de decidir o que ele vai fazer com o box, cara. né? É verdade. Ela não é se ele vai vender, se ele vai alugar, o que ele vai fazer. Mas é que daí, de repente, tem uma convenção no prédio que proíbe de tu alugar o teu box pra ele. Na verdade, a lei deixa essa brecha. Se tiver uma convenção de condomínio, o condomínio é ele que decide. Sim. Tem essa brecha na lei. Tem o síndico e o seu conselho. É, exatamente. Tem uma lei interna ali. Porque você pode colocar em risco as outras pessoas que tem, que não estão, que não tem box, que não tem essa, né? Vai acabar que os condomínios é que vão decidir sobre o destino dos box e das vagas, cara. Poderia ser uma saída. Moral da história, é uma lei que diz que a lei quem determina é o condomínio. Não, é que nem aquelas coisas que a gente discutiu aqui a respeito da comida que vai pro lixo, né? Aquilo que a gente disse assim, o restaurante tem uma lei lá que não deixa o restaurante dar a comida pro cara que tá ali. Por quê? Porque o cara pode ter um problema de saúde. Aí tu diz, pô, meu, o cara come no lixo. Ele come no lixo, vai ter problema de saúde com a comida do restaurante. Então ele que assine o negócio dizendo, eu me responsabilizo, eu quero comer aquela comida. Eu peguei, quero comer essa comida e pronto. E azar é meu. Isso tá ali assinado, fulano. Então, ou seja, botar no lixo a comida com gente passando fome, pra mim absurdo. Ninguém me explica, não né? Justifica, né? Não justifica, me parece bastante patético, né? Um tempo enorme dedicado a uma vaga de um box. Sabe o que é isso, cara? É o chamado bode na sala. Alguém botou ali. Vamos botar esse bode pra eles ficarem cuidando do bode. Enquanto isso, a gente pinta as paredes, né? Sendo que o nosso Congresso Nacional está trabalhando muito menos do que já trabalha habitualmente, porque estamos entrando em tempo de campanha eleitoral. Então, é aquela coisa, eles trabalham um dia por semana. Um dia por semana. Quem não vai tem, abonado a sua falta, porque é tempo de campanha. E a gente tá aí pagando o salário dos caras. E tem uma outra do bode na sala, que é a mesma história funcionando diferente, né? Aqui a família grande brigando, todo mundo brigando, e tentaram de tudo, e a família não parava de brigar, e a terapia de família, terapia de grupo, e nada. Até que um dia um cara sugeriu, vamos fazer o seguinte, coloca um bode no meio da sala lá. E aí, ué, mas como assim? Não, coloca o bode lá, tia. Um mês depois, ninguém aguentava mais o bode, porque o bode cagava, o bode fazia de tudo, voltaram lá e disseram pro cara que sugeriu, aqui, ninguém aguenta mais o bode, então tira o bode. Paz na família. Isso aí. Nunca mais brigar. Isso aí. Essa é a história isso é a história de vida, né, na verdade, né, cara? Porque as pessoas, às vezes, brigam e se desacertam, ou não se encontram, não se acertam, sem ter problema nenhum na vida. Entendeu? Problema tem que bota um problema lá pra tu resolver, aí tu não vai te brigar, tu não vai desacordar, tu não vai. O que importa é ser feliz e é agora, né, mano? Não, e outra coisa, bota um óculos e dá uma olhada na tua volta, o que tem de coisa, cara, acontecendo. Porque muitas vezes tu tá focado naquelas tuas coisas ali. E eu teu mundinho, né? Teu mundinho. É só isso que interessa. Tava conversando ontem com o Maurício a respeito disso. Da gente dar uma olhada. Bem certinho. Perfeito. Bom, eram os destaques comentados do Clique RBS. Agora vamos dar uma rodadinha aí e falar. E aí, Marcelinho? É verdade, eu estou aqui ouvindo as notícias. Notícias desagradáveis sobre Marcelo. O que houve? Marcelo, depois do desvio de cérebro, descolamento de retina. Meu Deus. Ontem passou por uma placa de publicidade e perdeu a orelha. Perdeu uma das orelhas da Van Gogh, Marcelo Van Gogh agora. Que isso, Marcelo cara, Van Gogh, Marcelo. Mas ele voltará em breve aqui ao programa. Dentro de algumas semanas, se eu deixar. Tá bem, Marcelinho. Hoje deixei Marcelino Júnior também dormindo. Marcelinho também não veio. Dei de mamar pra Marcelino Júnior. Dei de mamar. Toma muito leite aquele menino. Vai no script. Estou gastando muito dinheiro com Marcelino Júnior. Grande abraço, fala mais baixo e continua. Não consigo, Vanzolini. Não consigo. Vanzolini. Vamos então à notícia. Manchete especial do Bad News de hoje. Mulher nega convite de homem pra dançar e leva porrada. Aí, tá certo. Aí. Quem aqui, né, amigo? Nunca levou uma porrada. É que era um chama Mercury. Assim, quando eu queria dançar, mas nesse caso foi a mulher. A mulher tomou porrada. Uma mulher que foi agredida após ter se negado a dançar com um homem em um baile aqui no Rio Grande do Sul, amigo. Vai receber R$2.000 de indenização. A justiça condenou o homem que embriagado, tava bêbado. Deu um soco no rosto da vítima na cidade de Alto Alegre. O Fagundi deve conhecer Alto Alegre. Conheço Alto Alegre. Onde é que fica isso? Lá perto de... Baixo. Não me lembro. É passando Baixo Alegre. Duas testemunhas afirmaram ter visto o homem agredir a vítima após o seu pedido para dançar ter sido recusado. O réu disse que convidou a vítima, pois ela estava isolada do resto do grupo. E disse ainda que ela foi agressiva com ele. Foi dar uma chance. Realmente isso aqui deve ser um caso de trauma de infância, porque quem aqui nunca tomou um carão na festinha? É verdade. Quem aqui nunca tomou carão na festinha? É. Foi lá pegar a gatinha pra dançar? Vou pegar pra dançar? Quer dançar comigo? Quer dançar comigo? Não quero dançar contigo. Eu tirei uma louca pra dançar. Não quero dançar contigo, seu Fedorento. Não. Eu tirei uma louca pra dançar. Obrigado, Marcelinho. Voltaremos. Não sou eu que falo, voltaremos. É outro cara lá, o Alcoólicos Anônimos Gourmet. Anônimos Gourmet aquele. Desculpa, o Alcoólicos está no blog do Pretinho. Esse está no blog do Pretinho. É verdade, é comigo mesmo. Vale a pena dar uma olhada neste quadrinho chamado Alcoólicos Anônimos Gourmet. Está no blog do Pretinho. Vai daí, Pi. O nego velho ia falar de tirar uma... Eu fui tirar a louca pra dançar, ela tinha uma perna mecânica. Ah, para, nego velho. Mas aí inventamos o choque afigurado. Afiguremos meia hora, querido. É um shot de rodopião, né? É um shot do relógio. E aí, Bi? O cara entrou no bar e gritou: aí, ó, me dá uma pinga. O balconista encheu o copo e advertiu: aqui todo mundo que toma pinga joga um pouco no chão e oferece pro santo. O cara olhou, fez aquele tradicional gesto com o braço da banana, né? Uhum. Aqui, ó, pro santo, aqui, ó, eu dou uma banana. No mesmo instante, o braço do cara endureceu. Durinho, não conseguia mexer o braço. O que aconteceu com isso aqui? Gritou o homem desesperado. O balconista: o senhor ofendeu o santo, é castigo. Braço endureceu. Como é a primeira vez que acontece com o senhor não imaginava, né? Eu vou resolver. Chamou todos os fregueses, todos eles se reuniram ao redor do cara. Aí começaram a rezar. No meio da reza, foi amolecendo o braço. Beleza, ficou normal. Um velhinho lá no cantinho do bar olhou. Gostou da ideia. Foi até o balcão, chamou o balconista. Vem cá. Dá uma pinga aí pra mim também. Aí o balconista perguntou: tá bom. E pro santo? Aí o velhinho: pro santo. Pro santo, ó, baixou as calças. Aqui pro santo! Trouxe na hora, mas virou um sarrafo, todo mundo já se colocou ao redor, ele puxou a arma, olhou pra todo mundo: se alguém rezar, eu mato! Não, mentira. Giovanni Berardi que mandou. Muito aí. Bom, hein, Pi? E aí, KG? O chefão da máfia descobriu que seu contador havia desviado $10 million. Caixa. Só que o contador era surdo-mudo. Aí tá. Por isso fora admitido, pois nada poderia ouvir e, em caso de um eventual processo, não poderia depor como testemunha. O cara era esperto. Quando o chefão foi dar um arroxo nele sobre os $10 million, levou junto sua advogada, que sabia a linguagem de sinais dos surdo-mudos. O chefão pergunta ao contador: onde estão os $10 million que você levou? Advogado, usando a linguagem de sinais, transmitindo a pergunta ao contador, que logo respondeu também por sinais: eu não sei do que você está falando. A advogada traduziu para o chefão: ele disse que não sabe do que se trata. O chefão mafioso sacou uma pistola 45, encostou na testa do contador e repetiu: pergunte a ele de novo. A advogada, sinalizando, disse ao infeliz: ele vai te matar se você não contar onde está o dinheiro. O contador sinalizou em resposta: ok, vocês venceram. O dinheiro está numa valise marrom de couro que está enterrada no quintal da porta do meu primo Enzo, no número 400 da rua 26, quadra 8, no bairro Santa Marta. O mafioso então pergunta para a advogada: o que ele disse? Ele disse que não tem medo de viado e que você não é macho bastante pra puxar o gatilho, corno! Atira, fiara! Boa, muito boa! Cara, não é sempre que a gente recebe um e-mail assim, né, e por isso não é sempre que a gente lê um e-mail assim. Então acho que num momento especial como esse eu vou ter que ler esse e-mail que chegou pra gente aqui. Se vocês permitirem, obviamente. O Dirceu trouxe toda. Se vocês permitirem, obviamente. Aliás, ontem eu me lembrei muito. Estava assistindo ao jogo do Santos com o Vitória. E me lembrei muito dos tocadores de sopro aqui do programa, o Dirceu, o do da tuba. Porque o hino do Santos é a coisa mais chata que existe no mundo. É um hino com 4, 5 frases que ficam se repetindo o tempo inteiro e tem uma tuba. É, tem uma hora quem dá bola é o Santos. O Santos é o campeão. piano. Ela tem o solo da e tem uma tuba atrás respondendo. Então toda hora E aí a gente entende por que o chorão do Charlie Brown repete: Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie, Charlie. Todo. É Santos, né? Isso. Eles lá só querem repetir. Mas enfim, voltando aqui. Por que eu falei do cara da tuba? Não, sei, por causa do e-mail. O Dirceu chamou a galera. Isso mesmo, é verdade, verdade. Então, assim, parabéns à Atlântida, pretinhos. Gostaria de parabenizar vocês e toda a produção da Rede Atlântida pelo belo trabalho que vocês desenvolvem. É uma programação melhor que a outra e cada vez melhora mais com o acréscimo de conteúdo e pessoas na mesma. E assim por diante. O Drops Grenal é espetacular. Pra quem não tá ligado, o Drops Grenal é como o nome diz, né? É um Drops Grenal, é um informativo sobre a dupla Grenal que circula somente aqui na Atlântida Porto Alegre. Tô vendendo o Drops com Grenal. O espetacular Luciano Calheiros, repórter da Globo, Calheiros, da RBS TV, do Sport TV, e ele sempre traz pra gente aqui as informações. Hoje, Calheiros desembarcando do avião às 11 horas da manhã, já fez o seu primeiro boletim direto de São Paulo, na cobertura da Libertadores, e às 5 da tarde ele estará no Morumbi, palco da decisão. Então não perca, no Barracão da Tarde, para quem ouve Atlântida Porto Alegre. E o Maurício, na segunda edição do Barracão, também sem palavras. O Maurício agora assumiu a função jornalística no Barracão da Tarde. É verdade. Trazendo todas as informações que estão acontecendo agora no mundo inteiro, em todos os setores. É bom, o Maurício para ali com 3 monitores na frente dele, mais 2 estagiárias. Não, vão ser 3 estagiárias. Vão ser 3 agora. É uma estagiária para cada monitor. É a sueca. E ele fica buscando todas as informações possíveis e imagináveis para passar sumárias, aqui pro ouvinte da Atlântida. Só... é a pura verdade, pois eu também tenho problemas semelhantes ao... Como é que é? Ah não, isso aqui é outra coisa. Como um e-mail que o Fetter leu um tempo atrás de um cara falando que tinha problemas de depressão e o Pretinho salvou sua vida. É a pura verdade, pois eu também tenho problemas semelhantes aos dele e quando morava com meu pai, e o Pretinho me curou. Quero parabenizar vocês mais uma vez por esse espetacular programa e por suas iniciativas para com a audiência milionária do Pretinho Básico. Muito obrigado mesmo por fazerem eu esquecer dos problemas do meu dia. Um grande abraço a todos e mandem um cadapu pro meu colega de trabalho Luiz. Mandou aqui o nosso querido ouvinte Sandro Tassinari, que tá ligado na programação Tassinari da Atlântida. Sabe, muito bom. A gente recomenda nesse momento que os gremistas ouçam o Pretinho. Ele vai ajudar um pouco a vida. Sim, o pessoal tá depressivo, tá difícil, rapaz. A situação é tão difícil que ontem até o Santos ganhou. Não, a situação é tão... Não dá, não, cara. Pedro, hoje, não te deu conta. Eu recomendo... O Santos perdeu e foi campeão ontem. Sim, ganhou o título, certo. Eu recomendo que hoje os gremistas não olhem o jogo do Inter. Não olhem, ou então... Torçam pro Inter. É a única possibilidade. E outra, porque do contrário, tu não te deu conta do pior. Nós vamos fazer a preliminar do jogo do Inter hoje. Sim. Aquele segundo. Aquecimento. O aquece. Não te deu conta do pior, velho. O aquece. Isso é o pior. Nós vamos fazer o esquenta do jogo do Inter. Eu te amo. Eu entrego meu coração na ponta da faca aqui nesse programa. Contra o Goiás. Impressionante. Contra o Goiás. Ai, cara, vocês estão jogando uma competição internacional. É verdade. Não, tá ótimo. Vai daí. Uma garrafa de Chivas hoje. Sim. O cara mandou um abraço pra... E vou me pelar no intervalo. Pra doutora Ana Beck, que é lá da... Doutora Ana Beck. Grande presença. Ela faz os exames periódicos lá da COFIP, né? Que é onde a gente faz o exame que vocês devem fazer mesmo, a audiometria. Uma vez por ano. Gente, manda, velho! Pra ver se tá surdo, querido. Eu sempre me lembro do tio Nico fazendo o exame. Não, aquela é muito boa. Tu tem que contar. Conta aí. Tu chegou lá no cara pra fazer os exames. Mas isso foi no centro, na verdade. No centro auditivo, a gente foi fazer o molde do ponto que a gente trabalha com ponto no galpão crioulo e tem que pegar o molde, tamanho da orelha. O que é ponto? Ponto é o seguinte, a comunicação do palco com a UEM, a unidade móvel. Então fica a diretora lá, no caso do galpão, a Rosana Orlandi, fica Neto, conversando comigo. Neto, fala com... Pega isso, Neto, vai pra câmera tal. Tira o feijão do dente, câmera Neto. Tal, tira o feijão do dente, não coça o nariz. E esse ponto é do tipo um aparelho auditivo. Aparelho auditivo, só que exatamente ele tem um FM que tu fica com ele na cintura, comunicado com a unidade móvel. Aí chegou o recado da Alice Urbim, o seguinte, você tem que passar às 2 da tarde no centro auditivo da Andradas. E a gente terminando um galpão de manhã, assim, saímos dois piochados, fomos parar de táxi na Andradas, na Rua da Praia ali. Aí a gente desceu, assim, foi descendo, e o guarda do lugar, do centro auditivo esse, olhou assim e ficou enlouquecido, né? Olhou pro tio Nico, assim, o cara pá, acompanhava o galpão de muito tempo, assim. Aí foi dando aquela emoção no cara e eu fui entrando com o tio Nico caminhando bem devagarinho, assim. Chegando, assim, quando nós chegamos na porta, assim, ele olhou e disse, vão aonde? Digo, aqui no centro auditivo ali. Aí ele parou um pouquinho, olhou bem nos olhos do tio Nico, encostou no tio Nico e disse, acompanhe o senhor desde os tempos do início do galpão crônico. Aí eu digo, não grita, cara, não grita. Ah, ele não tá surdo. Digo, não, agora ele ficou surdo. Nós estamos vindo só fazer o ponto aqui. Então mandar um abraço pra doutora Ana aí, que cuida dos ouvidos. Nego velho, acorda orelha, bem... Nego velho tem orelha. Orelha. Nego velho acorda bem tranquilo, prepara o mate, velho bem cunhudo e decide ir pescar. Nego velho adora pescar. Eu também gosto de pescar. Dá-lhe uma pescada hoje, Paulo. O Netinho só de zóio na conversa, já se largou pro rancho, preparou as coisas dele, mas nem perguntou se podia ir junto. Aí o nego velho não gostava muito de carregar guri, piazinho, pra andar na hora de pescar, porque ficava ali meio contrariado e tal, né? No caminho o nego velho já avisou. Sai daqui, querido. Eu vou te avisar já direitinho, que vem aqui com o vó. Não quero que tu dê nenhum pio na beira d'água, querido, tá? Pra mim poder pegar alguma coisa, né, querido? Dentro do barco, aquele silêncio, só a bicharada gritando, o netinho ali. Não se aguentou e disse... Ô, vô! Vô! Vô! Por que que boi não fala? Olha aqui, querido, eu não sei se boi fala ou não fala. Te aquieta aí, querido, não fica me fazendo pergunta. Depois de uns minutos, o guri não se aguenta e solta mais uma. Vô! Ô, vô! Passarinho, vô, vô! Mas tu é mala, hein, querido? Passarinho voa porque voa, querido. Não serve. Pronto. Passou mais um tempo, querido. Voa. Como que os peixes respiram, vó? Embaixo d'água. Mas, Xê, tu não para de falar, querido. Eu vou ter que te jogar no rio. Outra, não sei como é que peixe respira dentro d'água, querido. Coisa louca pra te incomodar, mas como incomoda, querido? Aí o netinho ficou ali meio triste, né? Porque viu que tava incomodando demais. Aí disse, ô, vô, o senhor fica bravo, né? De eu ficar perguntando as coisas. Claro que não, querido. Se tu não pergunta, como é que tu vai aprender as coisas? Mandou o Pablo Pizzuti. Um abraço, Pablo. Muito bom, cara. Muito bom. Vai daí, quem é que tava escrito aí? Eu vou, Brasil, cara, então. Contar umas piadas velhas aqui. Piada velha do Porão. Apoio. Escola de Música Marieta. Pra você que tem o dedo fino de tanto tocar piano. KG tem, toca muito piano. Quem mandou aqui as piadas Amores Trágicos foi o Lucas Alves, de Terra de Areia, 15 anos, morador lá de Terra de Areia. Pô, Amores Trágicos, que beleza. É, cara. São vários tipos. Estamos de amores. Apresentando Amores Trágicos, só aqui. Vá, nome de novela. Amor de novela de rádio novela. É, rádio novela. Amor de Catarina. Ó, querida, sabe quando você me fala que me faz lembrar o mar? Mas... Poxa, amor, não sabia que te impressiona tanto. Não é que me impressiona, é que enjoa, querido. Amor gaúcho. Adão e Eva passeavam pelo paraíso. E a Eva pergunta, Adão, você me ama? E o Adão resmungando, mas bate, eu tenho lá outra escolha. Vocês não entenderam, né? Sim, sim, entendemos. Tá tão ruim assim, eu posso parar. Não, não, lá, não para, Bola. É pra rir? Cada uma? Eu tô rindo. É pra rir, cara. É pra rir. Bom, faz a claque aí, meu. Faz a claque aí. Amor de carioca. O cara pergunta pra mulher, querida, quando eu morrer, você vai chorar muito? Claro, querido, você sabe que eu choro por qualquer besteira. E tem mais uma aqui do Lucas Alves, de Terra de Areia. Amor paulista. Querida, vamos ter que começar a economizar. Tudo bem, mas como? Aprenda a cozinhar e mande a empregada embora. Ah, tá legal. Então aprenda a fazer amor e pode dispensar o motorista. Não, mas não era piada velha, era piada super. Não, piada super, hiper... Piada super velha do Porã. Nem todo ultra dia velha é do Porã. Não, e tu contou as piadas já... É, sem vontade. É, tu tá não, já, simulado. Não, já entrei derrotado. Já entrou, né? derrotado. Entrou gremista. Já entrou gremista. É o clima, né? É o clima que tá. Parece o Hugo, cara. É o próprio. Sabe que hoje eu tava vendo o desembarque do Grêmio lá em Goiás? O Hugo já desce mancando do ônibus, cara. O Hugo já desce mancando. Sabe que eu tenho essa impressão também. Ele não só desce mancando, como ele sobe e desanimado beijo, e mancando. É o beijo que pesa, né? Não, é o salário que tá no bolso que pesa a perna e aí fica aqui. Verdade, na... Ele acha que ele é da seleção italiana, o Mancugo. Antiporé. Oi, aí, meu. Tudo como é bom, que tá, cara? Gente? Tudo beleza? Legal, ah, toca aí. E aí, KG, beleza? Fala, João. E aí, tio Neto? E aí, cara? Beleza, Maurício? E aí, Johnny? Queria só fazer duas perguntas. Duas perguntas? Não, na verdade, não são duas perguntas. Dizer duas frases. Ah, tu quer dizer frase agora. Quer dizer... Uma frase. Eu vim andando no caminho e encontrei um urubu. Eu pisei no rabo dele e ele me mandou tomar cuidado. Ah, boa essa frase. E a segunda frase é: quando eu morrer, me enterre na cova funda. Senão o mesmo urubu vem pra comer a minha perna. Boa, Josil. Tá bem, guri. Tá legal, valeu, boa, cara. As férias fizeram bem pra ti, hein? É, melhor que voltou as aulas já. Ah, tá bem melhor. Não, não voltou ainda. Ué, é só não. A tua escola que não só voltou. Não, a minha escola já voltou. Ah, eu é que não voltei. Não voltou, tá muito frio pra ir na aula. Frio. Tá fico em casa jogando meu play. Encolhe, né, Josil? A gente fica com o corpo encolhido. A gente encolhe, é verdade, Chimarice. Obrigado, Guri. Vamos fazer os classificados aqui. Ah, que susto. Quase. Ao valo aqui na minha casa. Vamos mais, com mais duas ofertas dos classificados do Pretinho, cara. Não tira onda da nossa parada, meu. Nossa parada é um sucesso, cara. Como é que é? Ao valo aqui na minha casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso só vai depender de que horas irão ler meu e-mail. Aí vai então, meu brick, pois estou sempre vendendo algumas coisinhas que se tornaram desnecessárias para mim e útil para os outros. Lá vai, cara. O cara quer vender uma chapinha. É uma chapinha? Uma chapinha da marca Taif, que é um modelo antigo. Ele tá pedindo 30 pilas. R$30? R$30 na chapinha. Tem uma chapinha também para vender. Triturador e misturador de alimentos manual, novo, na caixa. Tô ligado, Magnato, também tem um triturador de temperos. Muito legal isso aí, meu. Ai, tá pedindo R$49,90, não, tá pedindo 49 pilas e tá bem caro, choradinho, hein? Sabe, R$44,90. Eu tô vendendo por 15, meu, então por 15. DVDs do seriado Prison Break, primeira, segunda e terceira temporada original, putz. Só 100 pila, tá barato, diz ele aqui. Ai, vamos lá, moçada, ajudem esta amada ouvinte que quer se livrar destas coisinhas. Isso aí é a coisa do ex-namorado dela. Adoro demais o programa e sinto falta quando qualquer um de vocês não está. Oh. Isso é tudo a mesma que a vender? É tudo mesmo. Isso, é um briquezinho. É um briquezinho. É o briquezinho da Tati. A Tati. Tati com Y. Deixa eu dar um e-mail dela. Tati com Y. Tati com Y. Deixa eu dar o e-mail dela, Tati com Y. Tati com Y. Cáceres. Ah, Tati Cáceres. @terra.com.br. Ah, o temperador. Jogando no Atlético Mineiro, né? Tati Cáceres. Outra aqui, ó. Eu tenho uma Lan House em Gravataí por motivos de força maior, bem maior. Tô precisando vender. Gostaria que vocês anunciassem aí pelo menos um item da vasta lista de coisas que eu tenho aqui. É PlayStation 2, o Slim branco, série especial desbloqueado, um controle original, um controle genérico, volante USB completo, 90 jogos variados e de bons títulos. São cópias, não são originais. Isso é pirataria, mano. É uma TV 29 polegadas, modelo de tubo seminova, um rack pequeno, duas poltronas, parará, tudo que tem na lista por R$1.000. O conjunto é todo seminovo, com 10 meses de uso, devido aos extravios da vida, só não tem a nota fiscal do game. Tô ligado, eu também. Mas não é tenho. Tudo garantido, pode ficar tranquilo. Almira, @Orkut, @MC. Diz aqui o nosso ouvinte. Bah, tô sacaneando. Grande abraço. O nosso ouvinte, Rodrigo Cavaquinho. Ah, o Cavaquinho. Tô ligado, hein, Cavaquinho. Grande abraço, Cavaquinho. Rodrigo. É o grande Cavaquinho. É mesmo, é Rodrigo Cavaquinho. Não é. Cavaquinho lá de Gravataí. É Rodrigo.Goularte. Ah, o Goularte. Goularte no final. T-E, letra E. Rodrigo.Goularte, @hotmail.com. Esse também, hein? Show no intervalo, voltamos em seguida. Brinque do Pretinho. Deus, olha. Tem o brinque do Magnata depois do intervalo. Já voltamos. Atlântida. Está Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a Coca-Cola, Abra Felicidade. Obrigado a Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E obrigado a Lojas Colombo, que está conosco neste Dia dos Pais. Conosco neste Dia dos Pais. Seu pai merece ganhar um Claro da Colombo. Dia dos Pais é na Colombo. Vamos nós, doutor Alceu. Papa Bepe. Alô? Agora no Pretinho Alô. Básico. Alô. Bola. Alô. Nas costas. Olha aqui, doutor Alceu. Doutor Peter, o Cacá foi pra faca, doutor Peter. É mesmo, doutor? Operaram o Cacá, vai ficar parado até 4 meses. Que legal. Já por não isso vinha jogando. Não jogou nada, já jogou a Copa, né? Nem jogou podia nada, doutor. Podia ter operado ele na Copa, né? Jogou, antes da Copa ali já jogou. Não que vinha jogando já o Cacá é, mesmo. Exatamente, o Brasil que vai jogar com a Alemanha em 2011. É amistoso, né? O Cacá operou o joelho agora, é um problema no menisco. Teve foguetório lá em São Paulo, doutor Peter. Opa! Eu acho que é comemorando o título já, o Colorado, será não, que não? Não, certamente não. Não. É, foguetório. Então era pra não deixar dormir, doutor Peter. Isso sim, aí eu acredito. Tem foguetório aqui no Santa Teresa também. Título do Santos, doutor Peter. Era o título do Santos, exatamente. Como é que é, Paulo? Teve foguetório aqui também no Morro Santa Teresa agora há pouco, hein, Magnão? Que isso, Paulo? Alguma coisa chegou por aí. Que isso, Paulo? É o chá de boldo que tá bombando, né, Magnata? Para, pause. Era isso, doutor Alceu. Maiores informações sobre o jogo do Grêmio, o jogo do Inter, logo mais às 6:30, né, doutor Alceu? A pista completa, né, doutor Pedro? Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua informação. Vai daí, KG. Que dia. Opa, cara, desculpa, cara. Eu tô é o Valo, agora é a hora do Valo, cara. Eu tô fora da casa. O Valo aqui na frente de casa, cara. Vai daí, Porã. Tem um Valo aqui do lado da minha casa. É o Valo, cara. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. Cara, é seríssimo o bota-boca de hoje. Meu sempre marido é torceu o joelho há cerca de 20 dias. No primeiro momento, levei ao HPS, onde disseram que achavam que se tratava de uma lesão nos ligamentos e que era necessário fazer uma ressonância magnética para verificar a gravidade da lesão e, posteriormente, fazer uma cirurgia. O fato é que o HPS não faz esse tipo de exame e que, portanto, deveríamos procurar o posto de saúde mais próximo. Foi o que fizemos. Entrei em contato com o posto de saúde da Vila Conceição e, para minha surpresa, fui informada que além de ter que pegar ficha de madrugada para o atendimento com o clínico, isso é praxe, né, no sistema de saúde pública, as consultas com traumatologistas e ortopedistas estão em atraso desde 2007. Bem... A atendente me disse que há pacientes encaminhados em 2007 que ainda não foram atendidos. Bem... E me aconselhou a nem tentar, pois seria perda de tempo. Ah, não, aí eu fiz. Bom, sinceramente, fiquei pasma diante do que ela me dizia, pois este exame particular não baixa de R$350. E outra coisa... Se para fazer o exame já me parece impossível, o que dirá para fazer a cirurgia? Pá. Desta forma, meu marido continua com dores horríveis, sem nem mesmo poder caminhar, até que possamos custear uma consulta particular. Este é o sistema de saúde que o país nos oferece. Bah. Obrigada, Graziele Machado Zerioski. Eu não sei quem é a autoridade competente aqui, se é... Ministério da Saúde. Se é o Ministério, se é a Secretaria do Estado da Saúde. Federal, o SUS, né? Sim, mas aqui... Não, mas é um posto de saúde, né? O posto de saúde provavelmente seja da Prefeitura. É, Prefeitura ou estadual. É que cada um passa pro outro, então a gente já abre os três, entendeu? Mas é o seguinte, a quem servir a carapuça que se... Cara, anuncie, né? Mas isso aqui, aqui é o posto de saúde da Vila Conceição. Esse não vai ter resposta. Cara, isso aqui é um absurdo, velho. As pessoas vão às 5 da manhã pra uma fila de posto de saúde, nesse frio que tá fazendo essa semana em Porto Alegre, meu. Vão lá, passam numa fila uma madrugada inteira pra pegar uma ficha e eles não têm nem a dignidade de ser atendidos por um clínico pra fazer... Isso é uma tristeza, né, cara? Uma consulta, um exame, uma coisa que é extremamente... que é urgente. Essas pessoas estão na fila desde 2007, cara. Pô, e aí? Alguém se manifeste, por favor, as autoridades competentes. Eu vou dizer mais, estamos aguardando a resposta. Não é pouca gente que passa não por é isso, pouca gente, não, cara. É pouca gente, cara. Não é pouca gente, é muita gente. É a maioria da população. Bem do ladinho de nós, assim, ó. É isso muita aí. Muita gente passa por isso. Esse problema é no joelho, né? Esse problema é no joelho. Só isso pra deixar esse tudo bem. Tem gente que tá morrendo nesse período aí. Mas, não, cara, exato. Cara, não, assim, cara, a situação no sistema de saúde brasileiro é tão precária, tão grave, que quem tem plano de saúde hoje espera 2 horas num hospital pra ser atendido. Tá muito complicado, velho. Cara, e a gente... plano de saúde é uma outra coisa muito louca, né, cara? Uma senhora, por exemplo, de 65 anos, paga de plano de saúde em média, R$1.000 por mês. Pois é. É um absurdo. É um absurdo. Mas por que isso, né? Não, claro que porque sim. Porque vai usar muito mais, óbvio, é claro. A princípio, né? Mas é cruel, né, cara? Não, é cruel, mas é que os caras... É um negócio, é business, aí, né? Aí uma pessoa... Sim, uma criança de 5 paga 60 reais. Só um pouquinho, cara. Só um pouquinho. Exato, uma pessoa de 65 anos passou a vida inteira trabalhando, contribuindo. Mas é aí que eu ia chegar. Num país como o Brasil. E aí chega e ela paga já o plano de saúde. Isso. E ela não tem o direito a um atendimento decente. Isso, decente. Ela tem o direito ao atendimento. Que tem, o atendimento que tem. Entendeu? É esse o atendimento que é tem. É um absurdo, cara, na boa. É revoltante, revoltante cara. Dá revoltante, revoltante. E a gente ainda tem que escolher alguém pra votar e pra botar lá e pra, mais uma vez, não resolver esses problemas aí que a gente vê há anos, né, cara? Porque isso aí não é de hoje, é de décadas e ninguém resolve. Agora, o problema da saúde pública vem antes disso tudo, né? Sim. Que é a prevenção ao invés de exatamente isso aí. Exatamente. Isso aí. Bom, não, mas, aí no caso, mas no caso da nossa ouvinte foi um acidente, cara. De repente tava jogando futebol. Claro. Mas ela não pôde ser atendida porque não existe prevenção, dela. É, não, de milhares de outros. O caso dela ali é bem característico. A Paula de Neve. Mas é verdade, isso aí é medicina preventiva. Isso. É isso sim que devia ser mais. Antes da próxima rodada, uma participação especial no Pretinho aqui. Vamos ver quem tá aí. Quem tá aí? Oi, meus amores, tudo bem? Louca! Pediram que eu voltasse, sim, eu voltei. Torcedor do São Paulo hoje aqui, né? Não, meu amor, eu nem gosto de futebol. Falou da política, te interessou, foi isso? Não é bem político, eu queria deixar duas frases para vocês, assim como o menino Joãozinho deixou agora há pouco. Eu gostaria de deixar duas frases também. Claro, fala mais devagar. É muito manhento. Olha, cara, né? No céu não acabou a bicharocagem, pelo jeito. A bicharocagem é para toda a eternidade, meu amor. Quais são as frases, bicho? E vocês aí embaixo não têm noção do frio que está aqui em cima. Meu amor, o importante da vida não é ter uma estrela, muito menos ser. É, acima de tudo, saber brilhar. Aquela estrela mais brilhante que tem no céu hoje em dia é tu, né? A estrela d'alva, meu amor. Clô, tá me ouvindo, Clô? Sim, estou lhe ouvindo, Everton Cunha. Por um acaso, não é tu que fica soltando flocos de neve na Serra Gaúcha? Sim, nesse sou como é que é o barulho? Como é que é o barulho dos flocos? Não, meu amor, isso são cagadas de vacas. E a outra frase que eu gostaria de deixar para vocês é a seguinte, meus amores. Qual? Vamos gozar a vida, porque até mesmo o Visconde de Sabu goza. Tá ótimo. Um beijo, hoje. Me chamem sempre que quiserem. Tá vai ótimo. Daí, Cajezinho. Eu gostei. Gostei. Já tomou conta do programa. Vida de merda. Hoje percebi que, com quase 30 anos na cara, me sinto como um adolescente. Uso aparelho ortodôntico, tomo remédio pra espinha e não faço mais sexo. Hoje fui pra casa do meu namorado, porque tava com muito tesão. Quando cheguei, ele tava no computador. Tirei a roupa e falei pra que queria fazer sexo com ele. Pô, Maurício, que sacaneia, né? Ele disse pra esperar, porque a carambola dele ia ficar madura na colheita feliz. Na colheita, velho. A fazendinha. Muito bom, cara. Vai daí, nego velho, meu compadre. Fala, meu bruxo. Que eu queria mandar um abraço. Posso mandar um abraço pro pessoal lá de Gravataí, do pessoal da Pirelli lá de Gravataí, que tá ligadíssimo. Pneu novo, hein, compadre? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também pro pessoal da Gaston, do Barra Shopping. Comprou sapato. Comprei pras crianças. Pras crianças. Pro Lucas e pra Joana. Pra Joana, que estão sempre ligados aqui no Pretinho. Ele muda. Ele quebrou todo o troço aqui, rapaz. Foco, Porazinho. Vai daí, Neto. Tá faltando dois dias pro casamento, o noivo muito católico vai procurar o padre. Padre, vim aqui propor um negócio. Você trouxe R$1.000, mas em troca eu quero que o senhor corte algumas coisinhas daquele discurso do casamento. Amar, honrar, ser fiel, etc. É só não falar essa parte aí e pronto. Aí o padre aceitou o dinheiro, não falou nada e o noivo ficou todo satisfeito. Chegou o dia do casamento, o padre olha bem pro noivo e diz: promete viver apenas para ela. Bom. obedecer a cada uma de suas ordens, ué? Levar café na cama todos os dias e jurar perante Deus que nunca terá olhos para nenhuma outra mulher. O noivo completamente sem graça acabou concordando. Mais tarde, durante a festa, ele chamou o padre no canto e disse: vem cá, tio. Pensei que a gente tinha feito um acordo. Sinto muito, meu filho, mas ela triplicou a sua oferta. Hoje tem ainda cabelo no espaguete aqui, na finaleira do Pretinho Básico. Talvez o maior novo, talvez o maior novo, não. O maior novo sucesso do Pretinho Básico. O maior, talvez, novo. São as intervenções do nosso querido Duda Garbi com o cabelo no espaguete e o trote do Geiso e do Aldo. Vai daí, Pi. Eu tava vendo... Como assim, só um pouquinho, cara? O Neto falar que esse negócio de casamento, hoje eu tava vendo uma matéria, cara, na TV, dizendo que a moda agora, o pessoal casa e aí depois faz uma festa e queima o vestido de noiva. Uau, que isso, baita moda. Antigamente o pessoal guardava, né, pra mostrar, sim, pros filhos. Mas por que queima? Sei lá, de que... Dá sorte. Não, e o que eu mais gosto de ver determinadas matérias... Mas queima o vestido com a mulher dentro? Não. O que eu mais gosto de ver determinadas matérias é que já no início eles dizem, a nova moda agora, sim, e eu ali olhando. Bom, a nova moda agora é um troço assim que não tem, não sei nem dizer o que que é isso. E como usam essa expressão? Pleonasmo, redundância. É um triplo... Sei lá, não sei. João, brasileiro, mora em Portugal. Ele se candidata a um emprego numa empresa portuguesa. E com ele, Cristiano Manuolo é o outro candidato português para a mesma vaga. São chamados os dois ali para responder um questionário que vai dar então a escolha de um dos dois por parte da empresa. Os dois preenchem um formulário, devolvem. Erraram apenas uma pergunta e responderam corretamente todas as demais. Aí o gerente chama o Cristiano Manuolo e diz: olha, muito obrigado pelo seu interesse, mas nós decidimos ficar com o outro candidato, o João, né?